Boa noite, seja bem-vindo ao Antena News. O vice-presidente da bancada parlamentar socialista fez declarações polémicas sobre o pagamento da dívida pública portuguesa. Bairro do Aleixo começa amanhã a ser demolido. Portugal e todos os países da União Europeia estão impedidos de pescar nas águas de Marrocos. Everything but the kitchen sink, ou de tudo um pouco. É o programa de locução inglesa que lhe faz companhia às sextas-feiras à noite na Rádio Interweb. Durante 120 minutos, Sean Klein leva-o pela música numa viagem à volta do mundo. Por tempos e lugares, Everything but the kitchen sink. A partir das 10 da noite, às sextas-feiras, com Sean Klein na Interweb. PS, Pedro Nuno Santos, causou polémica com um discurso onde dizia marimbar-se para quem achava que Portugal era um país irresponsável. Pedro Nuno Santos disse ainda que Portugal devia pôr os bancos alemães a tremer das pernas ao dizer que não ia pagar a dívida. O deputado, que é vice-presidente da bancada parlamentar do Partido Socialista, não concorda com as condições de pagamento da dívida portuguesa e fez saber isso num jantar de Natal socialista, no sábado, em Castelo Branco. Pedro Nuno Santos falou em usar uma bomba atómica contra os franceses e os alemães, dizendo-lhes que Portugal não pagava a dívida. O deputado chegou a afirmar que Portugal pode mesmo não pagar a dívida, mas que no início a ideia era fazer bluff com esta declaração. O líder da bancada do PS, Carlos Zorrinho, já tentou minimizar as declarações de Pedro Nuno Santos, dizendo que todo o discurso era uma metáfora, mas Pedro Nuno Santos afirmou que não se arrepende de nada do que disse. Estas declarações já suscitaram reações. Miguel Beleza, antigo ministro da Saúde, diz que as declarações de Pedro Nuno Santos foram um disparate ou fruto de ignorância. O secretário de Estado da Presidência, Luís Marques Guedes, classificou como infeliz esta intervenção de Pedro Nuno Santos. Já o primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, também respondeu, embora de forma indireta, ao deputado do PS. Para Pedro Passos Coelho, todas as reformas que o governo está a levar a cabo são necessárias para melhorar a situação que o país atravessa, embora exista quem queira deixar tudo na mesma e proponha coisas que não representam verdadeiras escolhas, mas exercícios de fantasia. O Parlamento da Madeira aprovou hoje o diploma que prevê o aumento do IRS e IRC na região autónoma. O aumento destes dois impostos, para taxas semelhantes às praticadas no continente, vai fazer entrar nos cofres da Madeira mais 30 milhões de euros. Avó e neta ficaram feridas hoje, no Cacém, quando o carro em que seguiam se incendiou. Em plena rua, na Agualva, o carro incendiou-se e a avó entrou em desespero. Quando os populares se aperceberam, conseguiram ajudar a mulher e perceber que havia ainda uma criança de 2 anos no banco traseiro do automóvel. Ambas foram retiradas pela população e quando os bombeiros de Agualva, Cacém, chegaram ao local, já só se depararam com o incêndio por resolver. A avó ficou ferida com gravidade e foi transportada para o Hospital de São José. A criança, que ficou ferida na cara e nas mãos, foi entubada logo no local do incidente e transportada depois para o Hospital Dona Estefânia. As causas que levaram a que o carro se incendiasse estão ainda por esclarecer. A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto vai reduzir o número de linhas que serve. A proposta, sobre a qual o Governo ainda não se pronunciou, tem como principais objetivos abandonar as linhas de transportes com menos utentes fora da cidade do Porto e reduzir, em alguns casos, o número de autocarros nas linhas dentro da cidade e que contam com o maior número de utilizadores. Assim, das 44 linhas que a STCP assegura em toda a área metropolitana do Porto, 16 vão passar para gestão privada, e 22 delas vão sofrer alterações, incluindo a possível supressão do serviço noturno. Além disso, os passes intermodais vão sofrer um aumento que pode chegar aos 16%. A pílula vai continuar a ser comparticipada. A garantia foi dada pelo Ministério da Saúde, que já fez saber que este contraceptivo, à venda nas farmácias, continuará a ser comparticipado, bem como os do Centro de Saúde, que continuarão a ter a pílula gratuita para quem o desejar. O bairro do Aleixo, no Porto, vai começar a ser implodido amanhã. A implosão da primeira das 5 torres de um dos bairros mais degradados do Porto assinala o começo do fim de um bairro onde a droga e a miséria reinavam. O Braga joga hoje com o Clube Bruges, na Bélgica. A partida conta para a Liga Europa, mas o Clube Minhoto joga com os olhos postos no primeiro lugar do grupo, que ocupa agora, juntamente com o Bruges, ambos com 10 pontos. O Santos vai jogar a final do Mundial de Clubes contra o Barcelona. Neymar marcou o golo que colocou o clube brasileiro na final desta competição, frente a frente com o Barcelona de Pep Guardiola e Lionel Messi. Foi mais um Antena News. Boa noite. Fique de seguida com Histórias com Luís Gaspar.